Dr. Ricardo Bonfim. Bruno 961, autorizado o Bride da presença. Bruno Bride, segurança. Bruno 759, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste permanece, informe no localizador. Desça para 2000 sem restrições, após o localizador da ILS-7, repita 10, Bruno 759. Bruno 961, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 133.95. 1251, 1335, bom dia, você. Paulo Salvador, trip 5328, está pronto para pushback nacionalmente. Tripe 5328, guardando que a equipe de Sala Alexandre para o táxi. Vou passar lá para o táxi, Tripe 5328. Azul 4040, Juliette, confere pronto cópia. Estado com 20, nível 340, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Operazulu 10, Bride, Operazulu 16. Aciona 5002, controle 120, decimal 8. Do 4040 para a rádio para o posicionamento. Dia geral 9970, identifique, deita para o nível 060, chega da Mari. Quatro. Ligou 9759, estabilizando o localizador, aqui repita 90. Comitou em Salvador, 118.95, tamo pouso, gol 1759. 895, perdão. Gol no 865, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Gol ajuste 9096. 2000, informe no localizador, gol 1856. Vai, tá. 0, 4 horas e 50 autonomia, alterna Recife. Acho índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 198, decimal 95, ajuste 1096. Pátio índia para livre o táxi, quando pronto, ponto de espera, vai monitorar a torre 118.95, 35.328. Está travado visual para o campo, 1759. Gol 1759, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 3 nós. Livre pouso, pista 10, 1759. Estacionamento no 4, tá 3, 5, 1, 7. Transferir 5, 1, 7. Olhando que a equipe de sala chamou para o táxi. Tamara. Salvador, muito bom dia. 3532, pronto, pode esperar. 35368, bom dia, não tem ponto de espera. Vai, vai. Sou 1093, pista para 2000 pés, ou ajuste 1016. 2000, comigo. Federal 9970, redução para 259. Redução para 259, Federal 9970. 3171, mantenha a posição, a nave da companhia irá iniciar no portão 04. Libera direita, 1 no destino decimal 9. Paulo, muito bom dia, com 759. Bom, 1 no 759, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette. Em pista 1 no 0, vento 1 no 40 graus, 049. Eu dei a palavra, que funciona no 0, 25328. Torre Salvador, eu vou 1895, cabe a cidadelha. Bom, 1895, continua a aproximação, informa a TR iniciando a rolagem na pista 10, o ajuste 10 no meio, reposta baixada e travada. Pode parar. Felipe 5328, decolou de 44, controle 120, decimal 8. 1208, tipo 5328. 1865, sextante de pouso, livre pouso, pista 10, vento variável 3-9. 7, livre pouso, 10, tá baixado, travado, voo 18. Voo 093, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado. Salvador estabilizado, 093. Federal 9970, desça para 3000 pés com ajuste no 0 no meio. 16, Federal 9970. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5328, saída Puca, Jamo, na sua escuta. 5328-3, contato radar, suba para o nível 190. Suba para o nível 190, trip 5328. 5328. Essa cargo 6570, Nexit, chega na mar e desça para o nível 050. geral 9970, está sua vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda proa 010, seu limite ao localizador. Esquerda proa 10, cuidado localizador 6. O táxi está 3517, 147, no VAB, 3 horas e 20, alternado Ribeirão Preto. Lance 517, táxi autorizado à direita via Índia para o ponto de espera da 10. Quando... Para o táxi está 3517, tem 147 no VAB, 2 horas, 3 horas e 20, autonomia alterna Ribeirão. Lance 3517, táxi à direita via Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 118, decimal 95, ajuste na 096. Tente no ponto de espera 1895, tá? 3517. Bom dia, Rio 9811, identifique chegada a mar e desça para o nível 060. No cordeiro que equipe de solo, pushback após a aeronave da companhia livre da retaguarda e chave para o táxi. Solo, Gol 1865, livre a pista. Gol 1865, táxi de Alfa Mateante, do Juliette. Gol 1865, já? Eu segui pela Alfa até a Juliette, Gol 1865. Está fazendo 15 graus de desvio à direita por 5 milhas e depois volta para a proa 10, ok? Sentiu, Sideral 9970, está autorizado a reassumir a proa de dunas e desça para 2000 pés, está autorizado ao final do procedimento. Ok, está proando dunas e descendo para 2000 pés, Sideral 9970. Controle Salvador, trip 5328, estamos com referência, autoriza a proa de Aracaju. Aguarde, coordenação, trip. Aguarde, 5328. Abraço. Do 1093, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Gol 1865, informa que aguardará antes da Juliette, seu portão será o 02, onde a aeronave da SAE está realizando o pushback. Sim, tudo tanto. Segui pela Alfa até antes da Juliette. O portão será o 02, gol 1865. 2000, o ajuste na 096, está autorizado ao final do procedimento, informe no localizador. Resumo 53, boa, bom dia, ação de identificação, chegada bom, se desça para o nível 060. Via voo 1093, passando marcador embaixo da base. Voo 1093, bom dia, ajuste no 016, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. 295, obrigado, bom serviço. Salvador, bom dia, federal 9970, 3 milhas de duna no ILS. Federal 9970, ajuste no 096, continua a aproximação, será o número 2, da guarda de ficha livre. Gol 1093, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Chuva leve sobre campo. Gente, livre pouso 1093. TAN 3517, decolou 50, controle 120, decimal 8, bom voo. Azul, aguarde instruções. Aeronave da TAN retaguarda e na sequência a aeronave da Gol vai estacionar. no portão 2. Assim que possível, vamos liberar o seu posto. Aguarda do posto 0, posto 0. B05, observa o Evo Idatan, portão 2, na sequência. Ok, eu observo, estou iniciando o táxi, tem livre direto no PAC para o 02, gol no 865. Paulo, azul 4040, após a passagem do gol, pode guardar agora a manutenção aqui quando eu puxo? Afirma, após a passagem do 737 ao Brasil. Obrigado. Gol 093, sala 52, libera direita, 1209. 1209, 09. 19811, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite localizador, descendo para 3.000 pés. Mantenha a proa, descendo para 3.989. Pelo localizador. No 093, bom dia, prossiga via Alfa, ingresse Juliette. A partir do 612 vai seguir o follow-me para o portão 10. 107, livre pouso para o sideral, obrigado. 0, 1093. 107 informa, desvio na proa 285. Está reaproando agora, tá? Se considera o desvio, tá? 3 segundos. Tá? Tá 3171, não visou para a nave nacional? Confiou a chamada anterior, senhor? Negativo. 3171, não confio. Tá 3171, faz a passagem da aeronave na curta, alinha e mantém o chão a zero. Pode considerar que mantém o zero, tá 3171. Rio 98, 111, reduz a velocidade para 1909. Rio 98, 353, desça para 4.000 pés, o ajuste 1016. 4.000, 1016, 353. Libera direito, Saulo 1, 2, 1, 2, 1, 9, bom dia. Bom dia, liberado, libera direito. Rio 98, 1, para o localizador, curva direita proa 060, informe estabilizado, desça para 2.000 pés. 060, descendo para 2.000, comandante estabilizado, Rio 98, 1. Bom dia, sideral. Prossiga via Alfa e Kilo, a posição é a 612 no pátio 3, seguindo a instrução do balizador, devido agora a ter três posições na posição 6, tem agora a central e as laterais, ok? Vou observar, Kilo, pátio meia. Aliás, posição meia no pátio 3, observando o sinalizador. Descendo para 3171. Estou 3171, sim. ABC 6570, faça um cheque no incremento do rádio e chame novamente. Na Ribeirão. Salvador, bom dia. Descendo para 6570, final da 10. ABC 6570, altímetro agora em 10, 17. Última aproximação ao Salvador na pista livre, informo 40 intensidade 1 na transmissão. E como recebe agora no 6570? 40 intensidade 4, 6570. Ok, 6570, prossegue na aproximação no 017. Leda, obrigado. Tá 3153, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. O ajuste agora 10117. 2000, chamaré ajustado, 3031 53 10017. Após a passagem do primeiro avião, pode olhar e manter? 040 negativo, mantenha o ponto de espera por questões de segurança. Controle, poderia confirmar se está 2286? 11895. 953. Oi, Salvador, bom dia, Rio 9811, full ILS. Rio 9811, bom dia, hoje chegou em 0097. Continua a aproximação, reparta baixada travada e guarda pista livre. Sim, está baixada travada, guarda pista livre, Rio 9811. Passa 6570, solo 00, libera direita 121.9. Direita 121.9, 6570. Azul 4040, visual aeronave nacional. Após a passagem da mesma linha, mantém pistola 0. Salvador, bom dia, está cargo mesmo, 7-0, 2-4. 1-0, vento 1-8-0 graus, meia dúzia de nós. 1-8-0, com meia dúzia de pouso, 1-0, 9-8-9. Ok, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 10, mesmo, terceiro. A morte vai para 3171. Pelo 71 no Saliva. Morte, obrigado. Rio 9811, solo 02, libera a direita, chama o solo antes de ingressar na taxi Alfa. Sim, chamaram o solo, confirma a presença do solo aqui, 219. Confirma, torre. Torre Salvador, Rio 9811. Rio 9811, eu chamo solo em 121.9. Ok, excelente, 209, grato. Solo Salvador, Rio 9811, livrou. 9811, táxi autorizado Alfa Quilo para parte 3. Alfa Quilo, parte 3, grato, senhorita. Bom dia. O 3171 passa o nível 130, chama agora Centro Recife, 125, decimal 1, boa viagem. 25, obrigado, bom dia. Dan 3153, complete LS, torre 118, 95. 295, 3153. Azul 4040 ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 ou 4040 azul. 2 Salvador, 231, 53, baixar travado, não. 231-53, final da 10, já avistado, aguarda autorização de pouso. Guarda. A 3153, número pulso, zona 0, 180, grau 07. Livre pulso da 3153. Prossegue a Gol 1963. 865, só para saber a saída prevista para Brasília. Saída prevista para Brasília, somente confirmando a aerovia Uppers 1-7. Azul 4201, formation Juliet, stand by clear. Dael Leda Motiva, Azul 4201. Gol 865, somente confirmando, é o peso 1-7. Afirmativo. Arbor Elefa, sua saída. Arbor Elefa, muito obrigado. Dan 3153, solo 08, livre direito, chefe solo 2199. Direito 219, solo 2153. Paulo Salvador, Tan 3153, Debrou. Tan 3153, prossiga ataques via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, Tan 3153. Paulo Salvador, bom dia ao trip 544, solicita autorização de tráfego Aracaju, informação Juliette. Trip 5514, informação em curso agora é aquilo, não há necessidade de solicitar novamente. Aguarde 4 para Aracaju. 4-4-4. Azul 4201, Red Cop. Azul 4201, cleared Campinas, flight level 340. Departure runway 10. After departure, turn right. Sael, departure after Leda. After Motiva Transition, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, after your flight plan route, Scorp 4021, Salvador Approach 120.8. Escuta Azul, prossiga. Uma possibilidade de voar, mas Motiva. E aguarde. Obrigado. Azul 4040, autorizado, bridge 40. Obrigado, bridge da presente, azul 4040. Trip 5514, pronto, cópia? Trip 5514, autorizado, Aracaju, V190. Decola pistão 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju. Aciona 5016, frequência do controle em 120.8. Cuidado 90, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju, 5016, 120.8. Trip 55114, confirmando o nível autorizado, 190. 190. Trip 55114, cotejamento correto. Reporta pronto, pushback. Estará pronto, pushback. 4040, passa 150, chama Recife. 1251, bom dia. 651, obrigado, bom dia. Tráfego Salvador, muito bom dia, Golubo, no 093, com a título, autorização de tráfego. Gol no 093, quilo confere, pronto, cópia. Prossiga. Gol no 093, autorizado com fins, nível 360. Decola a pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, apelido 1-0, Bridge, após apelido 1-6. Adiciona 5037, frequência do controle em 120, decimal 8. Só um transponde, por favor. 5037, gol 1093. Autorizado para confins, nível 360, decola a pista 1-0 com curva à direita. Saída da El, depois Leda, depois Morte, faz o gol no 0, Bridge, faz o gol no 6, aciona 5037, confirma 208, gol no 093. Gol no 093, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Chamará, gol no 093. Alô, Salvador, muito bom dia, o gol 963, tá, cliente da Juliette, portão 8, autorização, Galeão. Gol no 963, informação agora em curso é aquilo, não há necessidade de escutar novamente, a única informação que mudou foi o QNH para 10017. 360 para o Galeão, copia? Prossiga. Gol no 963, autorizado Galeão, nível 360. Decola a pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Motiva, apelido 1-0, SMAP, após conforme rota do plano. Aciona 5035, frequência do controle em 120, decimal 8. O 963, autorizado por Galeão, 360, e apelido 1-0, SMAP, após rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita, da El, Leda, Motiva, controle 208, transponde 5035. Gol no 963, cotejamento correto, reparta pronto, pushback. Tráfego Salvador, muito bom dia, Chané 62, 1-1 para autorização, informação Juliette. O Chané 62, 1-1, informação em curso, quilo, 360 para o Galeão, copia. Informação quilo, vai copiar e Galeão 360, pronto para agora. China 6211, autorizado Galeão, nível 360. Decola a pista 1-0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Motiva. Apelido 1-0, SMAP, após conforme rota do plano. Aciona 5023, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Galeão, 360. Apelido 1-0, SMAP, após conforme. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Motiva. Aciona 5023, chama 1208, aciona 6219. O Chiné 6211, no cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Reportará. O Solo Salvador, bom dia, tá 3890-53, informação quilo, autorização Recife, 330. Tá 3890, quilo, confere, pronto, cópia. Afirmativo, cara, prossiga. Tá 3890, autorizado, Recife, nível 330. Decola a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Cuca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58, após conforme rota dupla. Aciona 5020, frequência do controle em 120, decimal 8. Iniciado então, 330 aprovado em si, conforme decolador 10, primeiro como esquerda. Saída Puca, chamo Caju. Upper Whisky 58, 5020, transponder, 1208 no controle, 3890. Então, 3890, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Afirmativo, senhora, informa que está com órgãos para ativo para transplante, precisa fazer prioridade. Eu solo. 3890, confirme para o sol? Afirmativo, senhora, informa que a informação adicional estamos com órgãos ativo para transplante, precisa dar prioridade na, no tráfego. Ok, ciente. Reporte quando pronto para o pushback, o TAN 3890. Ciente, é, vai reportar. Salvador, trip 5514 para pushback sanamento. Trip 5514, coordene com a equipe solo, reporta ataque. 5514. Solo, Salvador, chanela 2111, tá na ponte 5, puxa sanamento. Chanela 6211, coordene com a equipe solo, reporta ataque. Passará, obrigado. Gol 1865, quilo confere, 360 para Brasília, copia. Prossiga, por favor. Gol 1865, autorizado Brasília, nível 360. Decola pistão 1-0 com primeira curva direita, saída Árvore Elefa, upper Zulu 1-7, após conforme rota do plano. Aciona 5041 no frequência do controle em 1-20, decimal 8. Zero é a direita, né? Saída da árvore. Transição a leva. Interceptar a Apex do Lu 17. Transconte. Gol 1865, cotejamento correto. Reporta pronto, pushback. Cliente no 02. Solo Salvador 3290, fica 6, pushback. 3890, coordene com a equipe solo, reporta ataque. Ataque, obrigado. Alpha Delta Ground Control, Azul 420 Wing. Request pushback and start high. Airbase number 1. Azul 420 Wing, stand by. D5514, 49 a bordo, autonomia de 3 horas alterna Salvador para o táxi solo. 35514, aguarde para o táxi. Copiou a situação? Negativo. 5514, aguarde para início do táxi. Aguardando para o início do táxi, 5514. Aerotáxi, estacionário 6211, 91 a bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Estacionário 6211, aguarde para início do táxi. Aguardando. Estacionário 6211, aguarde para início do táxi, devido ao Airbus da TAM. Terminando o pushback no 612, tem prioridade? Ok. Paulo Salvador, está na escuta do ar, cargo 6570. APSA 6570, prossiga? Para a segue rádio, como você está? Alto e claro nas transmissões. 5-5. Ok, grato. Zero para táxi, 1-2-3 a bordo, Fortaleza 350. Já 3890, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia. Quando lá chame torre em 1-1-8, decimal 95NH1-0-7. Começa, senhora. Então, autorizar táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, no lado 2-9-5, obrigado, 2-17. Oxiné 6211, siga o Airbus da TAM, iniciando o táxi agora no momento, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá chame torre em 1-1-8, decimal 95NH1-0-7. Airbus, prossegue o ponto de espera da 10, 1-2-9-5-17, na 2-1-9. 35514, seguirá o Airbus da Avianca, e no ponto de espera chamar torre em 1-1-8, decimal 95NH1-0-7. 5514, a base da Bianca, na torre 118, decimal 9. Salvador, aquele cordial bom dia. Rio 9811. Rio 9811, informação em curso quilo, agora de cópia. A sua escuta, senhorita, para cópia. Gostaria. Salvador, na frente, controla Azul 4201. Do you have any estimated time for pushback and turn up? Azul 4201. Stand by 2 minutes for start-up and pushback. Ah, ok, close to minutes, 4201. Estou em Salvador, bom dia, 3890, da Tampa, espera da 10, próximo a decolagem. Decola separado. 3890, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, o vento 180 graus, 039. Ciente, livre, alinhar e decolar da 10, sem parada, 3890. RI-98111, pronto, cópia? Na sua escuta, senhorita. RI-98111, autorizado. Fortaleza, nível 3, 1-0. Decola pista 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti, uppercut 1-9, após conforme rota do plano. Aciona 5046, frequência de controle em 1-2-0, decimal 8. Vamos lá. Autorizou 3-1-0 para Fortaleza. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. 5046 no transfone, o controle 208, RI-98111. RI-98111, cotejamento correto, reporta para um pushback. Assim faremos, senhorita, chamaremos para o pushback. Para o pushback, acionamento no 08, gol 1963. 1963, coordeno com a equipe solo, reporta ataque. Livre posto de acionamento, chamaremos táxi de gol 1963. Salvo Salvador 1093, está no 10 para pushback e acionamento também. Choose your one, coordinate is ground set and report red for taxi. Roger that, clear to push and start, 4201. Salvo Salvador, bom dia. Rio 5973, está ciente da informação Kilo. Recife 310. Gol 1093, aguarde para o pushback, é o número 2 no setor. Aguarde 1093. Rio 5973, Kilo confere. 310 para Recife, copia? Afirma, prossiga. Rio 5973, autorizado Recife, nível 310. Decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5050, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife, conformado do plano 310. Decolando da pista 10, com primeira curva esquerda, no perfil da família Puca, Jabu Aru. Pela Luiz Kizulu 58. 5050 é o transponder. 1208 é o controle de saída Rio 5973. Rio 5973, confirmando sua saída Puca, Jamo, Caju e aerovia Upper Whisky 58. Ah, correção. Puca, Jamo, Caju. Ciente. Aerovia 58. Upper 58. 5050 transponder. Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto. Repórter pronto, pushback. Pronto, tá lá.